Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita da manhã de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e hoje é dia 2 do mês de agosto do ano de 2020. Agora são 9 horas e 30 minutos dessa manhã alegre de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente para o Facebook e para o YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ou seja, é aplicar o conhecimento espírita para a nossa transformação moral. Você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando agora, envie suas dúvidas ou seus comentários diretamente pelo chat. Você que está no YouTube, a gente sempre lembra, é muito importante, inscreva-se no canal da USE Piracicaba. E se você já se inscreveu no canal, também marque lá o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um vídeo novo for publicado, você será notificado aí no seu dispositivo, ou no seu celular, ou no seu computador. E nunca é demais também pedir para que você lá deixe o seu joinha lá no YouTube também. Isso ajuda a aumentar o alcance dessa edição do programa Visão Espírita. E se você está nos acompanhando pelo Facebook, também curta a página da União Rádio Web, curta também o vídeo lá e compartilhe. Ajude esse vídeo a alcançar tantas outras pessoas que certamente necessitam das mensagens que serão trazidas aqui para a gente refletir durante o programa de hoje. Nós, hoje, eu, aqui no programa Visão Espírita de domingo, como convidado, né, tenho a alegria de chamar agora para compartilhar conosco dessa conversa os amigos. Primeiramente, eu vou saudar aqui, bom dia para o nosso amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, querido amigo Wilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui e hoje uma alegria aí especial de estar com o Wilson, um grande amigo. Vamos mandar aqui um abraço para o Geraldo, que está num descanso merecido, ganhou um presente de aniversário desse fim de semana aí dos filhos, e a gente também precisa retomar as energias de vez em quando, né? Um excelente programa para todos nós, Wilson. Com certeza, um grande abraço lá para o nosso amigo Geraldo de Tarso. E é também com essa alegria que nós temos a honra de convidar para participar conosco aqui o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E como todo domingo de festa, né? Porque participar desse programa é uma festa, uma alegria permanente. E eu ontem conversei com o Geraldo. Ele deu azar, porque lá em Gramado tá no período vermelho, mas sempre é gostoso para descansar, né? Então, que nós possamos fazer um bom programa e que sejamos útil a esse público que nos ouve. Sem dúvida alguma. Como o Luiz falou, é sempre uma grande alegria e sempre que eu sou convidado, o Luiz já sabe, desde quando o programa era lá em Santa Bárbara do Oeste, né, na Rádio Brasil, quando vinha o convite, eu vou correndo, porque eu sempre gosto muito de compartilhar com vocês. É sempre uma oportunidade de aprendizado para mim, sobretudo. Bem, meus amigos, mas agora eu quero convidar vocês para acompanhar a leitura do texto que nós selecionamos para a abertura do programa. O texto é do Espírito Emmanuel, chama O Caminho, e foi extraído da obra Vinha de Luz. Nós vamos acompanhar a leitura juntos, eu vou ler, e depois a gente vai passar para os comentários, né? Então vamos lá, vou colocar na tela aqui para a gente acompanhar. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne. Reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas. Ouve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres. Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Bem, amigos, é então nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso passar a palavra aqui para o nosso amigo Alan, Diniz Souza, ou para o Luiz, né, quem quiser iniciar ali, para fazer os comentários sobre esse belo texto do Emmanuel. Pode falar, Luiz. O trecho inteiro, né, ele é muito dinâmico e ele impõe ação, movimento. E Emmanuel está correto, porque as pessoas que realmente não conhecem o cristianismo, elas não fazem ideia, quer dizer, imaginam que é uma coisa do outro mundo, uma coisa distante. Mas qualquer criatura que tenha mergulhado no cristianismo, no espiritismo, ela entende que realmente é uma vivência. E Jesus, ele resume isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não fizer aquilo que ele demonstrou. Então, o nosso grande paradigma é esse mestre amado que, durante a sua curta existência e num período de poucos anos, nos deu todo o modelo a ser seguido. E a doutrina espírita, posteriormente, mostrou-nos o aspecto daquele cidadão que esteve entre nós e se mostrava tão especial, nos mostrando que realmente era aquele espírito que chegou ao estágio que todos nós podemos chegar. Agora, não é por um passe de mágica. Esse chegar aonde ele chegou é repetir a sua ascensão. Muito trabalho, muita luta, muita frustração, muito sacrifício, ou seja, desenvolver, né, toda aquela musculatura necessária para se chegar aonde ele chegou. Então, é uma lição muito bonita e é o final de todos, né? Eu acho assim, muito interessante quando a gente examina a vida de uma proeminência do nosso século, a gente examinar o que ele considera com relação a essas coisas por não ter examinado, por não ter tido o privilégio que nós tivemos de sentir isso e poder descobrir, né, esse Cristo que nós descobrimos. Então, fica aquele personagem que aparentemente é um ápice, né, na nossa sociedade, e quando você o lê, quando você o vê falando sobre esse Cristo, sobre essa espiritualidade, você pensa assim, né, puxa vida, como eu sou um privilegiado. Realmente é um texto muito bonito. Wilson, eu só acho que você esqueceu de ler o versículo, né? Pois é, Luiz, é verdade. No texto, na tela, eu não coloquei o versículo. Mas o texto inicia, né, com um versículo de João, extraído de João, do capítulo 14, versículo 6. Emmanuel faz uma referência só ao começo do versículo. Eu sou, abre aspas, eu sou o caminho. E ele coloca reticências ali. Então, ele não trata do versículo todo, né, da Então, verdade, da vida, da luz do eu mundo. imaginei certo que fosse esse trecho, porque eu não tinha lido o texto. Valeu, Isso, obrigado, João. Wilson. Isso. Então, para registrar, é João, quem quiser ler o versículo todo, né, que está nos acompanhando aqui, é João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Meu amigo Alain. Esse texto aí, ele é interessante, cara. Quando a gente fala que é cristão, nós temos sempre temos que justificar o que cristão somos nós, né? Infelizmente, muita gente já se aproveitou da palavra cristianismo para fazer coisas até, podemos falar, odiosas em nome do cristianismo. Então, infelizmente, só falar que somos cristãos hoje em dia não basta. Porque existe um preconceito muito grande ainda em cima do que é esse cristão que nós estamos aqui hoje citando, né? E Emmanuel, tanto é que o Espiritismo é conhecido como o reavivador daquela mensagem cristã da época do Cristo, né? Que é uma mensagem de amor, de caridade, é uma mensagem de autotransformação para servir melhor, para atuar melhor no mundo. Então, o caminho que o Cristo é o exemplo, é o caminho do exemplo, é o caminho do modelo, é aquele ser humano que encarnou entre nós e mostrou que é possível viver de forma diferente, viver dentro de um conceito amoroso, viver realmente ampliando o seu amor o quanto mais possível. É lógico que a gente tem que sempre lembrar que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta e é um espírito puro. E nós ainda somos espíritos de expiação e provas. Então, há uma jornada, né? Então, quando ele fala que ele é o caminho do modelo, é aquele modelo que nós aspiramos um dia nos tornar. É o caminho daquele modelo que eu falo assim, hoje eu vou chegar lá, né? Assim, um dia eu vou chegar lá, não hoje, um dia eu vou chegar lá, né? Um dia eu chego lá naquele modelo. Mas por que que a gente, sabendo disso, essa é uma pergunta que eu deixo aí, viu? Por que que a gente, ainda sabendo disso, a gente titubeia em seguir o seu caminho? E eu vou lembrar aqui, outro dia eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, né? E que o pessoal falava para ele assim, fala, nossa, Haroldo, como você está ficando famoso, né? Puxa vida, o pessoal vem, é aquelas tentações, né? Vem querer cutucar você, né? Oh, como você está ficando famoso, né? E ele falou assim na palestra que ele sempre fugia a responder sobre isso, né? Para ele justamente não se conectar a essa ideia da vaidade, né? E daí ele falou assim, né, vou começar a responder. Não, realmente eu estou famoso, porque eu estou seguindo os passos do Cristo. Mas vocês já viram o que acontece com todo amigo do Cristo? Morre na cruz. Então, se vocês peguem a sua cruz e me siga, e siga Jesus, lembra que o final é a cruz. Seguiu é a cruz. E porque muita gente quer virar cristão, mas ele quer colher louros de ser cristão, né? Ele quer fazer uma barganha com isso, com Deus, né? Ele é cristão, mas ele dá com a direita ser cristão. E ele espera com a esquerda que volte louros do mais alto, beneficiando a ele que escolheu ser cristão. Infelizmente, muitas religiões hoje, neopentecostais aí, utilizam dessa barganha, né? Utilizam desse, não, vem até aqui, ajude a casa do Senhor, ore conosco, você vai ver como que a sua vida financeiramente vai ser toda ela acertada. E aquilo vira uma grande confusão, porque Jesus também expulsou os vendilhões do templo, né? Então, qual é o modelo que eu tenho que seguir, né? Essa é a pergunta. E o que demoro eu ainda para seguir nessa jornada? Por que que eu titubeio em seguir os passos do Cristo, Wilson? Pois é, Alan, você é sempre muito carinhoso, né? Quando você falou no começo da sua fala, você falou no passado, né? Algumas religiões, né, utilizaram aí com objetivos, né, odiosos, né? Ainda hoje isso acontece, né? Infelizmente. Basta a gente estender o olhar e observar o que acontece ao nosso redor. Mas aqui eu achei curioso que Emmanuel, no começo, ele vai dizer que a gente só recorre à fé nos momentos de dificuldade, né? Quando a coisa fica feia. E eu queria chamar a atenção do aspecto filosófico, né? O nosso amigo Alan aí, que pode falar com muita propriedade disso, mas a gente sempre cita que o aspecto filosófico da doutrina espírita é o aspecto da visão crítica, do desenvolvimento de uma visão crítica, de você olhar as coisas além do senso comum. Não é simplesmente olhar as pessoas, ah, elas são como são, simplesmente, todo mundo é como é e assim deve ser. Isso é relativizar todas as coisas. Então, a doutrina nos orienta a olhar o mundo de uma forma crítica, mas não somente para criticá-lo, para se fazer alguma coisa, porque com base nessa percepção da realidade tal qual ela é, a gente pode mudar de conduta. Você olha para o mundo e entende que o mundo é um reflexo seu, porque você compõe o mundo, você compõe a sociedade. A sociedade está doente? Muito bem, a sociedade está doente, porque eu vejo doença na sociedade aqui, lá e acolá. Significa que eu também estou doente. Então aí eu posso mudar a minha atitude. E Emmanuel coloca muito bem isso, né? Novamente, não é uma forma pejorativa de criticar, mas é o que acontece muitas vezes. A pessoa vai procurar um centro espírita quando? Quando a coisa fica feia, geralmente quase quando não há mais recursos. Isso acontece também no, na profissão do Alan ali também, né? Como o psicanalista, o psicólogo, o psicoterapeuta, né? A pessoa muitas vezes ela vai procurar o psicoterapeuta quando ela já está à beira do precipício, né? E não compreende que aquilo é um processo lento, esse processo de transformação, essa terapia é um processo lento, assim como também ocorre no espiritismo. Da mesma maneira, estou colocando ali no mesmo grau, né? A pessoa chega muitas vezes na casa espírita e espera um milagre, quando na verdade é um processo de transformação gradual, não é mesmo? Wilson, o Alan levantou uma questão que é muito importante e a gente não pode esquecer isso. Muita gente conhece o cristianismo pela história. E por aquele cristianismo mal vivido, ele forma um preconceito sobre o cristianismo. Então, veja, a nossa responsabilidade como espíritas em enfatizar essa questão e levar as pessoas ao exame. Entende? Quer dizer, então, muita gente, às vezes de uma forma involuntária, já tem uma opinião formada em função do que conhece da história e adotam certos preconceitos. Imagina que, além daquilo, realmente não faz sentido. Eu lembro que eu comprei aquela coleção Os Primeiros Passos. E para avaliar a coleção, eu comprei um livrinho sobre o Espiritismo. E a jornalista que escrevia sobre aquilo foi fantástica. Quão pouco espírita conhece o espiritismo, ela colocou num livrinho lá de cento e poucas páginas. Então, aí eu comprei toda a coleção. E quando eu li sobre a questão da não, como é? Cartomancia, aquela do que o Jung usa muito. Tarô. Tarô. Isso. Eu fui ler sobre o tarô, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não posso condenar ninguém pelo que pensa do espiritismo, porque a gente faz a mesma coisa. Se alguém me perguntasse sobre o tarô sem ler nada, eu assim, de primeira, né, não deixava nem a bola bater no chão. Eu diria assim, ah, negócio de carta, sortilégio, né, essas coisas. Quando eu li lá que as cartas do tarô, ninguém sabe quando foram criadas, e que o Jung usava essas cartas para as suas definições, eu disse assim, meu Deus do céu, como a gente é preconceituoso. Então, o ser humano é assim. A gente se arvora a falar sobre qualquer assunto sem conhecer nada. Nós não temos essa humildade de dizer assim, olha, não vou opinar porque eu desconheço. A gente bate pronto. Então, com relação ao cristianismo, ao espiritismo, nós precisamos tomar muito cuidado na divulgação. E nós temos que enfatizar bastante, no sentido que a pessoa examine, levar as pessoas ao contato. E você vê que é sempre assim. Qualquer pessoa que leia um livro espírita, o entendimento dele é completamente diferente. É isso aí. E eu acho, só vou pegar aqui para passar para o Alan, eu acho que é uma característica, né, que a gente ainda vê, talvez por isso, por essa vivência cristã, histórica, como você colocou, Alan, e como o Luiz também reforçou, por essa vivência histórica em determinados modelos do cristianismo, quando a pessoa chega ao espiritismo, ela quer reproduzir essa mesma vivência, né, que ela teve no cristianismo. Então, talvez por isso, então vamos lá, quando a gente, se você montar um trabalho numa casa espírita, colocar uma placa na rua, escrever, trabalho de cura, e se você montar um trabalho no outro dia, escrever estudo, né, do Livro dos Espíritos, né, você vai ver a quantidade de pessoas que vai no dia do trabalho de cura e a quantidade de pessoas que vão no dia do estudo profundo. As pessoas ainda procuram muito mais resolver os seus problemas, não é isso, Alain? Sim, Wilson, mas eu acho que também nós temos um dever de incentivar as pessoas ao estudo, sabe? Eu acho que o ser humano ainda, e eu vou falar do ser humano brasileiro, eu não vou falar, eu não tenho essa amplitude de conhecimento do mundo para falar que o ser humano do mundo, mas eu vou falar do ser humano brasileiro. O ser humano brasileiro, por exemplo, alguns anos atrás saiu uma estatística que o espírita era aquele das ditas religiões, né? Eu não considero o espiritismo uma religião, mas muita gente leva como religião, mas era tido como aquela religião que mais adquiria livros, era uma quantidade assim muito acima dos demais. Então, naquele primeiro momento, eu fiquei muito feliz com aquilo. Falei, pô, que legal, né? As pessoas adquirem. Só que o problema é o seguinte, que muita gente adquire, mas não lê. Então, eu mudaria essa informação hoje, eu falaria assim, que o espírito é aquele que mais compra livro, mas não necessariamente é aquele que mais lê livros. Porque nós temos tanta sabedoria nas obras espíritas, tanto conhecimento para nos transformar, tanto aprendizado que nós temos acesso já prontos, né, já trouxeram para nós de bandeja, e eu fico esperando o quê para aprender, né? Então, há, na realidade, uma falta de cultura do estudo sério, não no âmbito do espiritismo, no hábito do brasileiro. O brasileiro, ele não é do estudo, normalmente falando. E com essa falta do estudo, né? Estou entrando aí na área que o Wilson domina mais, aí, que é a sociologia. com o hábito do estudo desenvolvido, certamente muita gente ela buscaria mais o conhecimento, né? É lógico que o conhecimento, o estudo, né, ele não é a única coisa. Eu tenho que desenvolver meu lado sentimental e amoroso também. E isso o brasileiro tem de muita vantagem. Nós somos muito mais humanizados que a maioria dos países. Então, nós temos um lado muito bom, que é o lado do amor, que é o lado humano. Apesar do que a gente vê de violência e tudo mais, comparar com outros países, nós estamos no paraíso aqui. Nós somos um paraíso. Agora, você imagina essas pessoas humanas que nós somos, amorosos que nós somos, com conhecimento, aí ninguém segura a gente. Por isso que eu acredito que lá no Brasil, o coração do mundo, Humberto de Campos fala que o Brasil é a pátria do Evangelho. Porque quando nós, com o coração que já temos, nos dobrarmos ao estudo sério do Evangelho, não tem quem segure os espíritos encarnados nesse país, Wilson. Aí eu vou citar o amigo aqui presente, o Luiz Guimarães, que sempre fala isso, né? Aí é covardia, né, Alan? Aí não tem para ninguém. Aí não tem, aí é covardia. Aí é covardia, não tem para ninguém. E só para finalizar mesmo ali a minha fala, né, é importante ressaltar. Aqui a nossa amiga Marta Brandão, né, fez uma participou aqui, né, ajudou aqui no nosso entendimento. Com o estudo conseguimos equilibrar os sentimentos. Olha que legal. Isso. E ela falou que a cura está no conhecimento. Né? Veja, ela ligou as duas coisas. De fato, quando você passa a conhecer, você passa a mudar a sua conduta, e a gente sabe que a maior parte das doenças, né, ocorre por uma predisposição mental, baseada na nossa conduta mesmo. As doenças têm origem no espírito, né? Depois é que elas se manifestam no corpo físico. Então, nós não estamos dizendo aqui em nenhum momento, né, que uma pessoa não deva procurar o espiritismo no momento de dor e de sofrimento, né? O que a gente está dizendo é que não só, o que Emmanuel diz é que não só nesses momentos, né? Porque aí quando a coisa fica boa, a pessoa, né, desaparece, ela volta a viver o que ela vivia antes, né? Na verdade, o caminhar no caminho que Jesus se coloca, esse caminho tem que ser o único caminho que você vai seguir, Alan. Sabe, Wilson, não é só no espiritismo que acontece isso. As pessoas, elas querem, em todas as áreas, o alívio do imediato. Elas não querem transformar. Por exemplo, olha a oportunidade que nós estamos tendo agora com o Covid. O Covid, todo mundo fica esperando a vacina. Sabe por quê? Com todo o respeito a todos aqueles que contraíram a doença, que faleceram pela doença, com todo o entendimento do caos econômico, social que isso está criando, eu aqui não estou menosprezando ou diminuindo esse acontecimento, mas eu estou mudando o ângulo de olhar para ele. Se nós estamos tendo uma oportunidade agora de transformação. Todo mundo quer a vacina. A vacina o que, que é? É ir lá para ter algo imediato. Mas as pessoas não querem entender que nós estamos tendo uma oportunidade de auto-recolhimento, de voltar para dentro de nós. Nós estamos convivendo menos com o outro, então eu tenho que conviver comigo mesmo. Só que como existem muitas neuroses dentro de cada um de nós, quando eu convivo comigo mesmo, ou dentro do lar que está em desarmonia, nesse momento eu crio outras neuroses. E talvez esta seja a grande oportunidade agora de nos voltarmos para as nossas neuroses, para as neuroses da nossa família, e nela trabalhar agora. Essa é a oportunidade que nós temos. Não é gostar da doença aqui, eu não estou falando de forma nenhuma isso, eu quero deixar bem claro isso, mas é aproveitar o momento que nós temos de recolhimento e ver o que eu posso fazer de melhor para transformar esse auto-recolhimento ou recolhimento para dentro do lar que eu tenho desarmonia. É aí que eu vou ganhar com essa doença. É esta oportunidade de upgrade que nós temos agora em nós, como seres humanos, Wilson. E desenvolver o hábito da leitura também. Também. É. Esses encontros que a gente promove, que a gente participa aqui, é uma oportunidade para isso, que é o que está sendo feito aqui agora, é refletir, né? É olhar para a nossa conduta, para o que a gente faz. Porque tudo isso que a gente observa, como eu já disse na minha fala anterior, que a gente observa na sociedade tem a ver com a gente, né? Realmente. Eu estou aqui dentro da minha casa agora, será que eu estou aproveitando o tempo de fato como deveria aproveitar? Então, nesse momento aqui com vocês, eu tenho certeza que estou. Agora eu estou. Não é? Pois é, meus amigos, nós às 10 horas da manhã nós seguimos aí com o planejamento, com o programa de hoje, né? O programa que foi realizado para o nosso encontro de hoje. E no segundo bloco, o programa Visão Espírita, edição de domingo, tem estudado a obra de Caillebard Schutel, chamada Parábolas e Ensinos de Jesus. É esse o nome da obra? Parábolas e Ensinos de Jesus, exatamente. E seguindo aqui a mesma ordem dos estudos anteriores, hoje nós vamos avançar para o estudo da parábola da figueira estéril. Então eu vou ler aqui a introdução só, tá? E o primeiro parágrafo, e aí a gente vai passando os comentários para não ficar uma leitura longa. Então eu vou, pequenos trechos, a gente vai comentando, né, quando houver comentários, para a gente seguir aqui no nosso estudo. Então vamos, deixa eu tirar aqui da tela o nome do nosso livro anterior. Isso. Então, o texto começa com uma citação ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21, versículos de 18 a 22. E também essa mesma passagem está registrada no Evangelho de Lucas, desta vez no capítulo 13, versículos que vão do 6 ao 9, do sexto ao nono. Abre aspas. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante, secou a figueira. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: Como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: Levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E tudo o que, com fé, perdirdes em vossas orações, haveis de receber. Fecha aspas. Eu vou ler um trechinho agora aqui do comentário de Caillebard Schutel. Schutel, antes de passar a palavra para vocês. Então, ele começa dizendo o seguinte: Magnífica parábola, estupendo ensinamento, qual lições aprendemos nestes poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente secaram a mesma. Eu acho que aqui eu posso interromper já, não é? Onde ele fala sobre fluidos magnéticos agindo sobre a planta. Alguém quer comentar? Luiz? Alain? O Jesus, na sua obra inteira, ele enfatiza a questão das obras, né? A fé sem obras é vã. Então, na nossa vida, a gente observa muito, até sobre o próximo próprio assunto que nós acabamos de discutir, tem muita gente que era ateu. E a gente vê muito essa referência. Ele era ateu, mas era uma pessoa muito boa. E a gente conhecendo a história, a gente sabe que muita gente se tornou ateu não porque conheceu o Cristo, mas porque conhecia aquele que representava Deus na terra, a igreja. E observando as atitudes da igreja, ele condenava, né, o Deus que a igreja representava. Então você veja quanta distorção e quanta falta de bom senso, né? Porque qualquer criatura não precisa estudar para saber que ninguém tem autoridade de representar Deus na Terra. Mas você sabe que se apossaram disso e durante séculos fizeram com que o povo entendesse isso. Agora, uma pessoa de bom senso, ela devia de refletir, né? Deus não autorizou ninguém a representá-lo, a tomar posse e autoridade da sua mensagem, da sua missão. Então, nós conhecemos muitos ateus que se diziam ou eram classificados como ateus porque estavam em dissonância quanto àquilo que a igreja praticava. Mas, na realidade, a sua existência era um reflexo do que Jesus recomendava para um bom cristão. Então, toda a instituição, toda a pessoa que desenvolve a vida não tem sentido. E é isso que essa parábola nos mostra. Aquilo que perante a sociedade, perante o ser humano, parece assim, uma coisa linda, parece uma coisa assim, muito, muito cheia de vida, e na realidade não dá frutos, não tem sentido. Então é exatamente isso, Jesus voltava-se para a essência, aquilo que ele repetiu e pregou durante todo o seu evangelho, a obra. Nós temos que produzir ações de bom fruto, ações que representem coisas efetivas na sociedade. Então, quando, se a gente rever, né, a história de tanta gente que foi classificada como ateu, ou se a gente tiver a oportunidade de vê-las hoje como espíritos, nós vamos talvez ver muitos deles na condição de anjos. É isso aí, Wilson. Eu quero, só antes de passar para o Alan, eu vou fazer uma breve correção aqui, durante a leitura, é que eu estou lendo uma versão da obra em PDF. Eu acho que ao passar por PDF, teve aqui um problema numa palavra, e eu não soube corrigir, no momento eu não sabia se eu corrigia como grave ou como grande. Então, quando diz assim, observaremos que a morte de uma árvore em virtude de uma, está escrito grade, na verdade é grande. Então, observaremos que a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos. Ok? Então, só feito essa correção, eu passo de volta para o Alan. A leitura que o Luiz fez, sabe que essa parábola foi uma parábola que eu levei muito tempo para assimilar ela. Eu li ela umas 10 vezes. Falava, como assim Jesus vai secar uma figueira, né? Ele é a vida, como ele leva a figueira à morte, né? Então eu fiquei com essa pergunta comigo por um bom tempo, né? E o que o Luiz colocou aí, eu acho que é o grande ensinamento disso, né? Não adianta você ser uma grande figueira se você não dá mais frutos. Não serve para nada. Você não está servindo mais para nada, sabe? A gente tem que estar no mundo estando no mundo. Então, qual o fruto que realmente eu estou produzindo, né? Como eu estou transformando este planeta, né? Eu costumo brincar muito com meus amigos, né? Vamos levar tudo para a luz, né? Vamos para a luz com essa coisa. Eu vivo brincando com essa palavra, mas não é uma brincadeira desprovida de sentido, muito pelo contrário. É uma brincadeira que tem por objetivo nos despertar a uma atuação no mundo para a luz, né? Então, se eu sou uma figueira, que eu dê figos. Se eu estou envolvido no movimento espírita, que eu seja espírita. Se eu estou envolvido numa igreja católica, que eu seja católico. se eu sou casado, que eu seja o marido, que eu seja a esposa, se eu sou filho, que eu seja o melhor filho, se eu sou neto, que eu seja o melhor neto. Então, o nosso fruto está na demonstração do entendimento que nós fizemos da vida e da importância que está em gerar frutos. Frutos da sua vida, frutos da sua ação, frutos da sua capacidade de transformação. Enquanto a gente não aprender a dar frutos, nós realmente nada somos úteis nessa vida. Então, é uma parábola que eu sempre fiquei como um ponto de interrogação, mas Jesus, na realidade, continua o ensinamento, né? Que tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Então, não é só dar frutos que eu consigo. Eu consigo dar frutos e consigo fazer com que os frutos frutifiquem. Eu consigo transformar dos meus frutos outros frutos. E dos frutos que eu distribuo, aquilo vira semente. E pode virar outras árvores que vão sombrear e frutificar outros tempos. A nossa ação tem que ser constante, Wilson. Pois é, Alan, você falou agora de frutos, eu me lembro, né? Eu gosto de comer um mamãozinho pela manhã, né? Um mamão. Quando você corta aquele mamão, toda vez que eu corto aquele mamão, eu olho ali para dentro, eu vejo aquela quantidade de sementes, sabe? Naquele momento eu penso em Deus, falo, poxa vida, dentro dessa fruta, quantas árvores tem, né? Quantas outras plantas tem, e cada uma dessas plantas, quantos outros frutos poderão produzir? Você veja que na natureza, né, nós temos a lição do trabalho em todos os lugares. Para onde a gente olha, a gente tem a lição do trabalho. Mas aquela semente, ela tem que ser cultivada, você precisa cuidar, você precisa plantar, né, seguir o seu ciclo até que ela produza. Mas esse assunto é muito interessante, Alan e Luiz, o amigo ouvinte que nos acompanha, né, que trata sobre a nossa utilidade de verdade. Né? Para que nós servimos? A pergunta filosófica inicial, o que eu sou, para que eu sirvo, o que eu estou ocupando nesse mundo, qual é a minha finalidade? A gente tem que falar sobre virtudes, né? Porque virtudes são excelências. Então qual é a minha principal virtude? Qual é a virtude de uma faca? Uma faca, para ser útil, ela tem que cortar, não é? Se uma faca não cortar, ela é uma faca inútil. Você vai fazer o que com aquela faca? Não tem serventia para você. O Alan colocou bem isso. Cada posição que um objeto, que algo, não vou falar em objetos aqui, porque nós não somos objetos, mas cada posição que o indivíduo ocupa, ele tem que ter uma utilidade naquele contexto e naquela posição. Então, qual é a excelência maior do ser humano? Qual é a nossa excelência maior? O que nos difere dos animais, como seres humanos? É o princípio dessa parábola mesmo. Né, que o Alan sempre nos lembra isso, que ele fala que somos co-criadores, né, Alan? Sempre cita esse ponto. Então, é o que essa parábola fala no começo, né, sobre essa ação fluídica no ambiente externo que Jesus pôde realizar, né, e que todos nós, de certa forma, também podemos, não é, Luiz? Ô, Wilson, tem um outro aspecto que a gente pode explorar. Você vê que essa figueira, ela era abundante em folhas. E a folha não deixa de ter seu valor, né? A gente diria que a folha, ela fornece o consolo, a proteção, né? E o fruto oferece o alimento. Então você veja que a igreja sempre foi pródiga nessa proteção. Ela prometia com essas folhas o perdão eterno, né? Com a prática de oferendas para a igreja, a garantia de que o reino de Deus estava... Então, quanto ao aspecto do consolo, ela foi fantástica, porque, de certa forma, era o que as pessoas queriam. Imagina você ter consolo e não precisar fazer força. Por que você acha que a doutrina espírita é difícil de angariar prosélitos de uma forma natural? Porque ela diz assim, carrega a sua cruz e siga-me. E ninguém quer carregar a cruz. Todo mundo quer botar a cruz numa carrocinha e vai caminhando do lado. A carroça leva a cruz, né? E a igreja oferecia essa sombra. Imagina, você peca à vontade e no final de semana você vem aqui, confessa, perdoa os teus pecados, está tudo. Então você veja que árvore frondosa que esses teólogos ofereceram. E é o que Jesus menciona. É? Então Jesus ataca até o problema do desvio do seu cristianismo. Porque ele fala das folhas não sobre um aspecto positivo. É? Então você veja, e isso é o fato de eu estar colocando aqui, como o evangelho é rico. E nós não podemos parar e dizer assim, não, porque eu já li a Bíblia, já li o evangelho umas 10 vezes. Não. A cada leitura a gente encontra um ângulo diferente. Por isso que ele falava nas parábolas. Porque toda hora a gente observa um ângulo diferente. Então, quando observa a história, você vê que a igreja, não é que ela não tenha entendido, não. Ela explorou muito bem essa questão das folhas. Porque o que o povo quer é sombra. É isso aí. Eu vou passar para o Alan aqui. Oi. Não, eu queria comentar aqui, tem 2 comentários no YouTube aqui, e eu queria aproveitar que o Wagner ele fala assim, que ele acha que essa parábola também serve para aqueles que não fazem mal a ninguém e acreditam que não tem obrigação nenhuma de ajudar os outros. Exatamente. E eu vou complementar aqui o que a Marta falou, que a figueira sem frutos não poderia promover a sombra, refrescar. Sim, Marta, exatamente. O refrescar e a sombra, ela faz de qualquer jeito, porque ela está lá parada. É a história que o Wagner coloca aqui. Ela acha que não faz mal nenhum. Mas isso só não fazer mal nenhum não serve para ser cristão. Tem que dar fruto. E se ela não está dando fruto, só a sombra não serve. Não serve. Ela tem que produzir. Pois é, isso é um ensinamento... Desculpa, Luiz. E a árvore, ela fica cada vez mais proveitosa depois da gente, de um dia inteiro de trabalho, entrar debaixo dela para pegar uma sombrinha. Entendeu? Quer dizer, então você maximiza a coisa. Até olha, a coisa é muito linda, Wilson. Não dá. Sim. E isso que o Wagner colocou, só para a gente ressaltar, é um ensinamento espírita, bem claro. É, Allan Kardec, lá na obra O Céu e o Inferno, que a gente vai estudar logo mais no próximo bloco, ele diz que todo sofrimento é inerente à imperfeição humana. Sendo que quem já adquiriu condições de fazer o bem e não faz, é um sinal de imperfeição. Significa que também não fazer o bem quando se pode fazê-lo é causa de sofrimento. Isto é, nós sofremos não só pelo mal que produzimos, mas pelo bem que deixamos de realizar. Isso é importante a gente entender, é um ensinamento mesmo, né, do Espiritismo, que aumenta a nossa responsabilidade, né, ao caminhar pela vida. Algum comentário? Eu posso continuar mais um trechinho? Não, você falou uma coisa, e é realmente, Jesus falou para fazer o bem. E a doutrina espírita nos chama a atenção disso. Você será responsável por todo o bem que deixou de fazer. Então, meu amigo, tira o cavalinho da sombra. Entende? Realmente, fala, né? Imagina quanta coisa que você passa ao largo e você vai ser cobrado por isso. Ah, eu não faço mal para ninguém. Né? Eu não faço mal para ninguém, eu vou lá, eu trabalho, não prejudico ninguém, eu estou na minha aqui, pago minhas contas. Né? E como se aquilo fosse uma atitude isolada do resto da sociedade. Né? Ele se isola. Wilson, enfatizando, com a passagem do planeta para a regeneração, a grande sacada é que aqueles que influenciam para o mal vão ser removidos. Agora, os influenciados, essa turma que bota fogo em ônibus, essa coisa assim, vão continuar conosco. Só que vão ter que receber uma boa influência. E se eu não me preparo para influenciar positivamente, não vai acontecer nada, Wilson. Então, o número de trabalhadores na Seara vai ter que se multiplicar muito, porque esses que são influenciados vão precisar de influenciadores à beça. Então, temos que nos preparar, porque sem preparo nós não temos função na próxima etapa. Tá, a gente vai seguir então aqui. E eu queria ressaltar que aqui ele está falando sobre a ação fluídica, né, magnética que Jesus exerceu sobre a figueira. E Caíba, Schutel continua falando sobre a ação desses fluidos. Então ele diz que a psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas, e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas, ao contrário, de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos e outras narradas pelos evangelhos. Eu vou parar por aqui e quero que vocês comentem agora, né, com relação à ação, o que o Espiritismo nos ensina sobre a ação sobre os fluidos. Como esses fluidos. O que são esses fluidos? Onde eles estão? Esses fluidos magnéticos que Caíba Schutel aqui fala, né? E como nós manipulamos isso? A gente viu aqui no texto do Caíba que pode ser para vivificar, como também para destruir, como temos o exemplo da parábola. Como isso se dá? Como é a ação do pensamento sobre os fluidos? Eu vou. Pode falar, Alan. Não pode falar. Fala, fala, Luiz. Eu vou chamar a atenção sobre um fenômeno que acontece com todos nós, a questão da somatização. Então, quando nós nos enraivecemos, quando nós nos deprimimos, o que que acontece com o nosso organismo? Esses fluidos que nós mesmos emitimos, eles destroem células no nosso organismo. E a somatização nos chama atenção sobre esse fato e nos alerta. E a casa espírita, ela faz o trabalho contrário. Ela trabalha através do tratamento fluido magnético, ela nos oferece a cura para aquilo que nós mesmos angariamos contra nós. Então, a doutrina nos chama a atenção que não adianta você transformar essa cura do Espiritismo numa fórmula, num ritual. Tem o irmão X, inclusive, ele cita aquele caso da décima vez. O elemento se complicava, ia lá no centro, tomava o passe. Aí chegou na décima vez e disseram assim: não, deixa ele por conta. Entende? Quer dizer, então, a doutrina nos orienta essa questão do magnetismo para que como nós devemos nos proteger e como nós devemos auxiliar o nosso semelhante. É isso aí. Quando a gente pensa no, na influência magnética que a gente pode atrair e gerar, né? Porque imagina assim, eu gosto de ilustrar de uma forma mais simples. Faz de conta que a gente irradia de 1 a 10 tipos de ondas diferentes, sendo a 1 a onda mais fraquinha, mais ligada ainda às faixas do mal, e a 10 a mais nobre. Acredito eu que nós, aqui em espíritos de expiação e provas, irradiamos a 10 raríssimas vezes. Mas vamos imaginar que a gente irradie muito a 4, a 5, ali estamos numa média, né? Eu vou lembrar que o Wagner, ele colocou aqui uma comparação, que é como a parábola do rapaz rico, que já cumpria com todos os mandamentos, mas não teve coragem de abandonar tudo e seguir a Jesus. Então, é isso aí. Eu irradio no 4 ou 5, eu sou o rapaz rico. Para eu irradiar no 7, no 8, eu tenho que abandonar tudo e seguir Jesus. Então, assim, como que eu abro mão de um conforto para servir a mais, né? Como que eu abro mão de comprar Será que eu consigo sobreviver aqui em casa com uma pizza em vez de duas pizzas e mandar uma pizza para aquela pessoa que eu sei que está precisando, que está com fome, né? Será que eu consigo pegar meia pizza, comer e meia pizza eu entregar para o meu vizinho, né? Será que eu quanto que eu consigo vibrar num nível acima do 4 e do 5, que seria o nível cristão? De verdade. Quanto que eu consigo estar nesta faixa vibratória? Quanto que eu consigo dar fruto? O dar fruto é vibrar nesses 5, 6, 7, 8. Eu tô distribuindo o que me sobra. Não só materialmente, mas estou distribuindo um sorriso, distribuindo um carinho, distribuindo uma atenção. Então, quando Kai Bar-Schutte, que por sinal. Tem uma visão brilhante das interpretações, né? Ele fala dessa interferência espiritual, é a esse ponto que ele está querendo chegar. É o ponto de que o fruto é a grande interferência espiritual que eu posso movimentar para iluminar mais o planeta que eu estou habitando. Né, Wilson? Sem dúvida, Alan. É exatamente isso. E nós temos tempo aqui para mais um trechinho, né? São 10h26 ainda. Lembrando que no terceiro bloco a gente vai estudar o céu e o inferno também, dando continuidade ao estudo dos programas anteriores. Mas aqui, Caíba, então, após falar sobre essa ação dos fluidos, ele diz que a figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição a seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Um indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Bem, Alain e Luiz. O trecho é claro, né? A partir do momento que as pessoas se tornam mais críticas, elas passam a observar, né? E por isso que se enfatiza tanto, né, que a gente divulga o evangelho muito mais pelo nosso exemplo, né? Então, o exemplo, na realidade, são os frutos da nossa existência. É a prática daquilo que nós interiorizamos e conseguimos materializar. Então, você estava falando da parábola do rico, né, que foi chamado. Não que Jesus mandou ele jogar a riqueza fora, mas que ele passasse a usar a riqueza em prol do positivo, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem uma riqueza, em vez de ficar aplicando em ativos financeiros, ela constrói indústrias. Olha a maravilha. Eu repito muito a vida do nosso personagem aqui de Votorantim, o Hermínio de Moraes. Que vida abençoada, né? Então, realmente nós temos que assimilar isso. Como é que na vida eu posso transformar em frutos o Evangelho de Jesus? E quanto mais a gente estuda, mais reflete, a gente vai. Porque é um caminho, né, Wilson? Isso aí não quer dizer que eu hoje faça isso. Mas eu sei que é para fazer, né? O fazer é uma outra luta de cada um. E aí não se prega, se executa, né? Então Pois é é. isso aí. E esse é o problema, né, Alain? É a gente saber, que, como o Luiz falou agora, né? Não é que eu esteja realizando, mas eu sei que eu tenho que realizar. Então aí nós temos um problema, não é? Porque isso está na nossa consciência. A gente sabe que poderia fazer o que o Alain falou ali, né? Vamos comer uma pizza e dar outra, mas a gente muitas vezes pensar, em vez de comer duas pizzas, eu como uma e guardo a outra para quando faltar pizza. Alan? Infelizmente, a gente ainda não. A gente, que eu digo, vamos deixar claro aqui, a gente sempre fala de uma forma geral, né? Sim, claro. Não estou aqui colocando todo mundo na mesma bacia, pelo amor de Deus. Tem gente muito nobre nesse mundo. Existem pessoas que até são desconhecidas da gente, que não só exemplificam todas estas lições, já é um cristão, às vezes até fora do templo, né? Ele já é um cristão na sua maneira de viver, na sua maneira de agir no mundo, né? Mas, de um modo geral, o ser humano no mundo ainda, como eu costumo sempre brincar, está muito distraído, né? A gente está mais preocupado com o alimento do corpo do que com o alimento da alma. A gente está mais preocupado em preocupar com a minha casa, com o meu carro, com meus bens, do que preocupar com aquilo que a traça não rói, né, Luiz? Com aquilo que a traça não consome, que é a transformação moral, a transformação espiritual. Quando a gente coloca todos esses valores na nossa vida, é tão mais nobre, né, as ações de quem consegue fazer isso. Você percebe pessoas que têm essa nobreza já desenvolvida no sentido de saber compartilhar, de saber auxiliar, de saber amparar, que esse é o fim da encarnação, esse é o fim no sentido, o objetivo da Objetivo. encarnação, né? É o grande objetivo da nossa encarnação é evoluir o nosso espírito. Só esse. Porque com o nosso espírito individualmente evoluído, certamente eu vou transformar quem está na minha volta, pelo exemplo dessa evolução. Eu não tenho que ficar tão preocupado com o comportamento do outro. Eu tenho que ficar preocupado só com o meu comportamento. Porque a partir deste comportamento desenvolvido, trabalhado, pensado, retificado, eu vou espelhando um comportamento aqui e outro ali, né? E às vezes é duro da gente entender, porque por uma falsa humildade, muita gente que faz esse tipo de atitude já, ele não, por falsa humildade, não, por humildade, ele acaba não compartilhando o que ele faz de bom, né? Porque ele não está fazendo para chamar atenção, ele não está fazendo para ganhar louros, ele está fazendo por desenvolvimento do seu espírito, né? Então a gente fala assim, mas será que tem gente assim? Eu garanto que no mundo encarnado hoje tem muito mais gente boa do que gente ruim. É que a pessoa ruim, ela recebe mais propaganda. A pessoa boa nem faz propaganda. É aquela história de marketing, de imagem, né? A pessoa boa, ela não usa todos esses recursos que tem para o bem. Porque se todos eles usassem, os exemplos dos maus ficariam sufocados perante tanto bem que existe no mundo. Nós temos que acreditar mais no ser humano, né, Wilson? Sem dúvida, Alan, Luiz. E eu me lembrei, enquanto você falava dessas pessoas, de um vídeo, de uma live que eu assisti alguns dias atrás com André Trigueiro, em que ele entrevistou um médico, o Dr. Sérgio Frutuoso, do Rio de Janeiro, e Maravilhoso, maravilhoso, né? maravilhoso. Eu conheço o Sérgio. E o Sérgio Espírita, o Dr. Sérgio Espírita, diz que conversava muito com seus amigos de profissão, cirurgiões também. E perguntava para um: quantas pessoas você já atendeu, né? Quantas cirurgias você já fez? Ah, mais de 1.000. O outro, mais de 500. E muitos desses profissionais eram ateus. E ele não se conformava com aquilo, né, doutor Sérgio? Não sei, como pode ser ateu? Como ele pode ter feito tanto bem a tantas pessoas e não acreditar que tem alguém com ele, lhe auxiliando, né? Que ele está fazendo isso sozinho. E ele foi até o presidente da Casa Espírita que ele frequentava, eu acho que, se eu não me engano, o Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, Frei Luiz. e foi falar com o presidente da casa. Falou: olha, eu queria saber de você se eu posso conversar com essas pessoas, né, tentar explicar para elas, convencê-las. O presidente disse: não, não, não. eles estão mais avançados do que a gente, porque eles já estão praticando o bem, né, sem a necessidade de uma religião para que os, né, para que os coordene, para que diga o que eles têm que fazer. Eles já fazem isso de forma natural. Veja, a gente não está falando isso de forma a fazer uma propaganda do ateísmo. Muito pelo contrário, não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que, na verdade, os rótulos, as religiões, assim como o Alan falou, são secundários de verdade. Existem pessoas sem religião, com religião, e boas em todos os lugares, em todas as profissões. Então, é uma questão de enxergar o mundo de forma diferente, né? De não se ver arrogantemente melhor do que os outros, porque eu sou espírita, eu já estou num nível mais avançado do que os outros, né? É uma forma equivocada de ver as coisas, não Proselitismo. é? Exatamente. Você Alguém quer. sabe que Você, eu alguém falo quer. isso, Wilson? Eu falo o Desculpa. seguinte: eu falo que quem está no espiritismo é os mais perturbadinhos, porque os melhorzinhos não estão no espiritismo tão forte. A gente Eu nasceu tenho no espiritismo certeza. porque ele é tão cuidadoso com a gente, ele é tão cheio de ideias para nos transformar, que nós tivemos que nascer no espiritismo para poder não fazer tanta bobagem nessa encarnação, pelo menos nessa. Pois é tão didático, né? Ensina com tanto cuidado, veio de um pedagogo, né? De Allan Kardec, de um professor, né? Que foi aluno de Pestalozzi, que tem um método todo amoroso, só assim para a gente poder entender alguma coisinha mesmo. E Nós olha lá. estamos agora, com 78 amigos nos acompanhando. A gente não tem como falar o nome de todos, mas a gente quer agradecer a todo mundo, né? Por estar aqui presente, participar e incentivar também, participem, viu? Se tiverem dúvidas. O que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, né, descontraído sobre o tema. Se tiver dúvida posta, né, alguma colocação adicional, né, alguma argumentação, fiquem à vontade, por favor. A gente está aqui justamente para que possamos todos juntos aprender, unidos, né, nesse mesmo pensamento, nessa mesma vibração. Nós, então, agora são 10h37 da manhã, seguimos para a terceira parte do programa Visão Espírita, onde, como eu já disse anteriormente, nós estudamos a obra O Céu e o Inferno. Nós, na obra O Céu e o Inferno, estamos no capítulo 8, que trata sobre as expiações terrestres. E avançamos hoje para a história de Max, o mendigo. Então, eu não vou ler. Tá toda o texto do Céu e o Inferno, mas a gente aqui fez um breve resumo que eu vou apresentar para contextualizar para o nosso amigo que nos acompanha, para o amigo e para a amiga que nos acompanham, para que a gente possa iniciar essas discussões. Max, então, ele foi um velho enfermo que mendigava pelas ruas da Baviera por volta do ano 1850. Ele morreu com quase 100 anos de idade, viveu bastante então. Vivia mendigando, como eu já disse, da caridade pública, mas também vendia almanaques, objetos miúdos, nos castelos que haviam ali naquela região onde ele habitava. Ele era um homem de aparência, apesar de como ele vivia como mendigo, né, vestido com andrajos, né, maltrapilho, mas ele era um homem de aparência distinta. E por conta disso recebeu o nome de. O apelido, né, as crianças o chamavam de Conde, talvez por essa aparência dele. Vários anos depois da sua morte, uma filha de um proprietário de um castelo onde ele se hospedava, então, como ele vendia essas coisas, ele às vezes se hospedava nos castelos que tinham ali na região. E uma filha de um dono de castelo que o conhecera fez uma prece por ele. Em sua prece, lembrou de Max. E ele, então, em sonho, veio responder, atendeu, né, aquela prece daquela moça, daquela mulher, e contou a história. Ele explicou então, Max, aquele que era um mendigo, explicou que numa encarnação anterior ele havia sido um rico e poderoso senhor, mas ele era frívolo, ele era envaidecido, orgulhoso, só se ocupava com as coisas que lhe davam prazer. Gastava com orgias, com jogos, onde ele despendia pequenas fortunas. Já nasceu em berço de ouro, nasceu rico, era assim, diante do mundo considerado aquela pessoa de sorte, né? O bem-sucedido. Tratava mal seus funcionários, sem jamais prestar atenção de fato nas demandas de quem quer que seja, né? A vida dos outros não interessava para ele. Com essa vida, naturalmente, ele morreu muito jovem. E essa morte dele foi sem jamais ele ter experimentado nenhuma infelicidade real. No seu funeral, ele comenta que, de fato, ninguém derramou uma lágrima verdadeira sobre o seu túmulo. Ao contrário, a sua memória foi maldita por aqueles a quem ele havia prejudicado. E ele descreve os tormentos que ele viveu no plano espiritual durante muitos anos, sendo perseguido por aquelas figuras, por aqueles rostos das pessoas a quem ele havia prejudicado. Até que um dia, ele, não suportando mais, ele pediu a Deus profundamente a oportunidade de resgatar aquilo que ele havia feito, e ele foi atendido. Bom, na verdade, esse é um breve resumo para a gente iniciar a nossa conversa. Então, a primeira coisa que eu queria... Claro que os comentários são livres, né? Eu só dou uma sugestão, né, de abordagem, mas vamos ficar à vontade, é claro, cada um extrai da história, né, aquilo que necessita ser traduzido. Mas algumas pessoas já nascem em berço de ouro e nem sempre elas se dão conta, né, do mundo de sofrimento que existe ao nosso redor. Isso aconteceu naquela época e eu acredito que continue acontecendo hoje. Tem pessoas que realmente não entendem. O Alan colocou bem, né, que ele falava sobre as pessoas aqui do nosso país, mesmo dentro do nosso país, mas existem outras regiões do mundo em que a fome, a miséria é extrema. E por que essas pessoas nascem nesse meio? Será que lhes falta educação somente para que elas possam ampliar essa visão delas sobre o mundo e se mantém dentro desse egoísmo, dentro dessa vaidade? Ou será que elas se entregam à própria natureza dela, que é uma natureza egoísta? É, ou ela é preparada dessa maneira pelos próprios familiares, o papai ou a mamãe? É aí que eu estou colocando a educação, o que leva uma pessoa a utilizar os recursos de que dispõe naquela existência somente em benefício próprio. Eu diria que na condição de riqueza, né, o grande problema nosso é a indiferença. E na questão da pobreza, o grande problema é a indignação. Então, em ambas as situações, a grande prova nós temos é numa ou na outra condição. Eu sempre refleti muito sobre o aspecto de você viver uma vida sem grandes problemas. Isso aí não quer dizer que, por não ter grandes problemas, você deva estar flutuando por aí, né? Principalmente quando você já consegue produzir certas reflexões. Então, uma das coisas que sempre me preocupou na vida é exatamente isso. Se eu não tenho grandes problemas, eu devo ter certamente grandes obrigações. E por eu não ter obrigações pelos problemas, eu tenho que refletir quais obrigações eu tenho que ter sem que alguém me cobre, sem que a vida me cobre. Então, a reflexão nesse caso, e a doutrina espírita é isso que eu digo, que ela nos enriquece muito, porque ela nos leva a essas reflexões. Porque é muito difícil uma pessoa sem a doutrina espírita, a não ser que tenha antecedentes, né? Que uma pessoa... É isso que você estava comentando, tem gente que não precisa do espiritismo para isso. Ela já traz essa bondade de outras encarnações. Ela já é um espírito bom. Agora, nós que precisamos do espiritismo, como diz o Alan, nós temos que refletir. Não é porque está tudo bem que eu possa ficar, né, que nem aquela frase, eu vou para onde a maré me leva, né? Tomar muito cuidado com isso. E se existe coisa chata, é a gente descobrir das coisas depois que desencarnou. Porque aí, né, Inês já é morta, como diz o, né, o grande ditado. Então, nós temos que refletir muito sobre a condição em que eu me encontro. E nessa condição, o que o cristianismo me ensina que deve ser o meu proceder. Então, eu penso assim, todas e qualquer criaturas que vieram numa condição sem grandes problemas, elas devem, de uma forma clara, impor-se grandes obrigações. Que aí a gente minimiza a chance de que nem o nosso irmão Jacó, né? Ficar depois sabendo do barco que a gente estava. Então, que a gente aproveite o que a doutrina nos fornece para fazer a reflexão e tomar as atitudes corretas. É isso aí, Wilson. Eu vou pegar as duas palavras que o Luiz começou a sua fala, que eu achei muito interessante, viu, Luiz? O Luiz começa com indignação e indiferença. In é o prefixo da negação. Então, quando eu falo indignação, é falta de dignidade, né? Eu não tenho dignidade. E quando eu falo indiferença, é porque eu não tenho, não tenho deferência, tá? Então, olha só. O muito abastado financeiramente, ele corre o risco real da indiferença. Ele às vezes, ele trata todo mundo como se fosse ele. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalhou muito, mas, ao mesmo tempo, ele também deu muita sorte nos seus investimentos, e ele hoje é bem abastado financeiramente. E todo mundo que está na volta dele, ele trata com uma indignação, uma indiferença tão grande que ele queria que todo mundo, ele julga que todo mundo poderia fazer o mesmo percurso que ele. Mas ele esquece que ele deu sorte também, não foi só trabalho. Porque tem muita gente que trabalha tanto quanto ele, ou até mais do que ele, e não deu a mesma sorte que ele, não acertou na mesma direção. E ele, às vezes, faz uns comentários assim, perante pessoas simples, né? Porque a gente está sempre junto, sempre a gente está trabalhando junto. Ele faz uns comentários com umas pessoas simples, assim, ele fala assim, puxa vida, mas por que essa pessoa não vai lá e troca esse carro, né? Como se fosse algo simples, né? Vai lá e troca o carro, né? E outro dia eu estava lembrando ele disso, né? Eu falei assim, sabe o que é? Eu acho que nem todo mundo tenha a mesma condição, né? Estou tentando ver se eu, com amor, eu vou levando ele para a luz, né? Nem todo mundo tem a mesma condição de ir lá e trocar o carro a hora que quer. Às vezes ele tem que ir amarrando arame no carro para continuar andando o carro, que é o que a vida dele pode, né? E da outra forma, o menos favorecido, aquele que não tem recurso algum, né? Muitas vezes ele também acredita que ele foi desfavorecido por Deus, ele se prende tanto a essa negatividade da condição que ele está no mundo, que ele também não consegue se desenvolver por isso, porque ele passa mais tempo sofrendo por essa desigualdade que a vida proporcionou a ele, do que vendo a oportunidade que ela tem. E quando a gente pega a história desse Marx aí que nós estávamos analisando aí, né, do Céu e Inferno, ele teve uma encarnação muito abastada antes. Não aproveitou a lição. Ou será que aproveitou? Ou será que aquele snobismo que ele curtiu aquela vida não foi a grande lição dele? Porque daí, quando ele desencarnou, ele falou: Nossa, o que que eu fiz quando eu tinha muito recurso? Deus, por favor, me tire o recurso e me deixe outra vez agir no mundo. Deixa eu reparar aquela bobagem aiada toda que fiz. Ele aprendeu mais quando ele tinha dinheiro, não fazendo, talvez, do que quando ele não tinha fazendo. Porque se não fosse aquele ter sem fazer, ele não iria ter aquela vida sem nada fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra julgamento. A gente não está aqui no mundo para julgar a história de ninguém. A gente está aqui para olhar para a nossa história. Se eu tenho ou não tenho recursos, eu tenho recursos. Os recursos que me são necessários para o nível evolutivo que eu estou hoje. O dinheiro não é um recurso, o dinheiro é uma situação. O recurso é mental. Porque eu posso, com dinheiro, fazer uma vida digna e sem dinheiro fazer uma vida digna. Então depende dos meus movimentos, né? A gente hoje ainda, quando a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa lá é muito bem sucedida, a gente só subentende que ele é rico. E isso não quer dizer ser bem sucedido. Bem sucedido para mim é aquela pessoa que, com o recurso que tem, faz o melhor que pode na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella. Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. E eu deixo essa reflexão para que a gente pense nessa historinha aí, Wilson. Eu queria fazer uma reflexão a mais sobre esse personagem. A gente observa que, na condição de rico, ele teve dificuldade, mas na condição de pobre, eu acho que ele já era mais desenvolvido, que ele saiu bem, né? Agora, Muito muito bem. provavelmente, ele vai voltar para a condição de rico para ver se ele aprendeu, né? O teste, a prova, Provavelmente. né? É a prova. É curioso, né? Eu apresentei, né, logo no início, uma visão relacionada à parte da educação e da importância que tem na educação nos primeiros anos da criança. Por exemplo, o familiar, vamos dizer, esse amigo que o Alan citou. É só um exemplo, não sei quem é, né? Claro. Mas vamos, uma pessoa qualquer, né, que tenha uma condição favorável, que tenha alcançado o sucesso financeiro, ele tem um filho, né? O que esse filho vai experimentar? Quais são as dificuldades que esse filho vai ver? Então, que tipo de educação esse pai tem que dar para essa criança? Para que ela realmente não sucumba dentro dessa riqueza, dentro de ter nascido, porque ainda essa história que o Alan cantou é de alguém que deu certo, né? Que trabalhou, que ganhou dinheiro, que conhece os dois lados, talvez, da moeda, tem mais facilidade para interpretar. E aquele que já nasceu na riqueza, já nasceu com seis carros na garagem, viajando, morando no exterior, viajando quantas vezes ele quer, para onde ele quiser, que nunca teve nenhuma limitação. Esse é muito mais difícil passar por essa prova. Então, a necessidade dessa educação nos primeiros anos de vida é ainda mais, né, veemente realmente. Porque a gente vive num mundo em que a nossa economia, veja, aqui eu não estou criticando o modelo capitalista de forma alguma, eu acho que ele é o melhor modelo hoje. Mas se alguém me falar assim, você aprova o capitalismo? Eu vou dizer, que capitalismo? Se alguém me perguntar, você defende a família? Eu vou dizer, depende, que família? Você acredita em Deus? Depende, que Deus você está falando, né? É assim, então o nosso modelo é um modelo que promove o que é chamado economia do desejo. E o desejo, a gente sabe que o desejo é um poço sem fundo. Já dizia Platão quando identificou o amor com o desejo, né? É aquilo que você só muda o foco. Você deseja uma coisa, a hora que você tem a coisa, você deseja outra, você deseja outra. O desejo nunca é suprido. Então, na economia do desejo, as pessoas passam a vida desejando coisas diferentes e passam a vida mergulhadas nessa busca por aquisições, por coisas. Estou falando de coisas, mas pode ser até aquisições, de status, né, de posição social e coisas assim. E existe a economia da necessidade, Necessidade é diferente de desejo. A necessidade é a suprida. Você tem uma necessidade, você supre a necessidade. Acabou, você não precisa de mais daquilo. Então, é uma mudança, como o Luiz sempre usa essa palavra, é uma mudança de paradigma, de entendimento, de desejo para necessidade. E o desejo é algo humano. Veja que não é animal. É algo que nós temos que aprender a lidar. No mundo animal, os animais caçam por necessidade, se alimentam por necessidade. Não tem prazer. Né? A busca por prazer é um desejo humano, basicamente. Esses dias eu estava observando, né? Quem tem cachorrinho sabe disso. Se você está comendo alguma coisa muito gostosa para os padrões dele, eles ficam em pânico porque querem também aquilo. Isso é resultado do convívio deles conosco. Porque na natureza eles não teriam acesso àquela comida, eles não têm aquela necessidade, mas eles também começam a desejar aquilo que você está comendo. Não é porque ele está com fome, é porque ele está desejando também. Olha que coisa interessante. Como a gente está educando, ensinando o desejo para os animais. Né? Mas eu não digo que o desejo não seja uma coisa necessária. Eu acho que é uma força que nos impele a caminhar em determinada direção. Mas ele tem que ser dominado, na verdade, para que a gente não gaste a nossa vida buscando coisas inúteis. Você veja que aqui ele diz, né, esse Max, ele diz que todo o ouro que ele semeou na terra não produziu nenhuma única bênção. Palavras dele. Imagina você semear tanto ouro e não produzir nenhuma bênção. E aí, vocês lembram daquela história do Bezerra, né, que o Divaldo conta, quando ele desencarnou no plano espiritual, ele foi acordado por Celina, um espírito enviado por Maria, e quando ele acordou, ele escutou um vozerio lá fora, né? E ele pergunta, que ruído é esse? Ela diz, ela o auxilia, né, a sair da cama e eles caminham juntos até a sacada onde ele identifica milhares de pessoas. Quem são eles? Bezerra pergunta. Eles estão aqui por você, ela responde. Mas quem são? São as pessoas que você auxiliou durante a sua vida na Terra. Estão todos aqui pedindo por você. Dá para imaginar, gente, o que aquele homem recebia naquele momento, o que ele sentia naquele momento, que êxtase que é sentir o que ele sentia. Né? E a gente compara com esse outro, que cada um que ele prejudicou morria, o perseguia. Então, é uma visão realmente que merece a nossa atenção, não é, amigos? Sem dúvida. Olha, Wilson. Opa, desculpa, Luiz. Não, pode falar. Lacan, ele fala que nós somos seres desejantes, destinados à incompletude, e é isso que nos faz caminhar. Então, quando o Jacques Lacan, um psicanalista fantástico, né, ele nos lembra da nossa incompletude, por isso desejamos, nós precisamos entender que o desejo que desejamos desejar nem sempre é o melhor dos desejos. E se pudermos nos conectar a esta história cristã, né, a essa experiência cristã, e desejarmos nos tornarmos um dia um Cristo na vida de alguém, né? Mas um dia, ainda estamos muito longe disso, se desejarmos este caminho, esta verdade, esta vida, né, como é o pensamento de Jesus, se esse for o nosso desejo, o desejo de nos transformar ferramentas de Deus de implantação de amor na Terra, acredito que é o desejo mais gostoso de desejar, pois nós nos tornaremos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Eu queria passar para vocês aqui, a Marcela, ela fez uma pergunta, e eu quero que o Luiz ou o Alan possa responder a Marcela. Ela pergunta, a ambição pode corromper o caráter na visão de vocês? Olha, o conceito de caráter, né, no Espiritismo, ele é mais amplo, porque é uma coisa fundamentada em personalidades passadas. Então, a ambição, ela às vezes vem disso, né? Ela já vem do próprio caráter. Agora, sem sombra de dúvida, a ambição pode nos colocar em provas, diante de provas muito difíceis, depende da nossa tendência. A ambição é uma coisa que nós devemos sempre entender a quantas nós andamos. Porque quando a gente se calibra, né, a gente se municia mais de armamento com relação àquilo que a gente sabe que a gente tem aquela tendência. Então, sem sombra de dúvida, a ambição, ela pode ser uma coisa até muito positiva. Imagina se uma pessoa tem a ambição de acabar com a fome no mundo. É isso aí, Wilson. Muito bem. Meus amigos, agora são 11 horas. Estamos chegando ao final. Conversa está boa. Olha, o que tenho a dizer para vocês é o seguinte. Essa história do Max ainda fica melhor, viu? Tem tanta coisa para a gente conversar aqui. É tão interessante, tanto ponto. Então, a partir do próximo programa, continua, né, com a interpretação dessa história magnífica, cheia, repleta de ensinamentos para a gente. E eu quero agradecer aos amigos que nos acompanham. Olha, agora estamos em 80 pessoas, sendo que 47 estão no YouTube e 32 no Facebook. Novamente, relembrando, quem estiver no YouTube, clique lá no botão inscrever-se, inscreva-se, marque também o sininho para você receber as notificações. Agora lá no canal nós temos duas listas, tá? Se você quiser acompanhar os programas de domingo, nós temos duas playlists. A playlist, você clica lá na guiazinha. Playlists tem duas, uma com os programas de domingo e uma com os programas de quarta-feira. Então você pode acompanhar todos os estudos, né, do programa de domingo e do programa de quarta-feira ali pela nossa playlist. Deixe o seu joinha lá também. E se você está no Facebook, novamente, compartilhe, curta a página da União Rádio Web no Facebook, compartilhe, né, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Quanto mais a gente interage, mais esse vídeo é melhor colocado e melhor distribuído pelas plataformas. Eu vou ficando por aqui, sem antes agradecer, né, o fato de estarmos aqui, é porque nós temos amigos e amigas que nos oferecem essa oportunidade. Claro, nosso agradecimento à USE, à União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, né? Também à USE de Santa Bárbara do Oeste, pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo, e a todos, como eu já disse, amigos e amigas, que contribuem, cada um com um determinado valor, todos os meses, e faz com que nós tenhamos condições de nos manter aqui. Lembrando que temos lá o estúdio da União Rádio Web, que apesar de não estarmos gravando lá nesses dias de pandemia, continua tudo funcionando, então a gente tem os custos lá de manutenção, internet, os serviços que a gente contrata de streaming, né? O condomínio que a gente paga lá, e tudo isso é mantido com a contribuição de vocês. Quem quiser contribuir e ainda não contribui, o número da conta está passando aí embaixo, né? É o Alan Diniz, o responsável, nosso amigo aí Alan, né, com todos os dados dele. E se você quiser depois acompanhar o destino desses recursos, é só acessar no aplicativo da União Rádio Web, né, ou pelo site, tem lá prestação de contas, você vê centavo a centavo tudo aquilo que está sendo investido, né, tudo aquilo que está sendo gasto, né, do dinheiro que você está contribuindo. A gente sempre prestou muita atenção nessa transparência, consideramos ser de suma importância. Eu vou ficando por aqui, então, agradecendo a todos pelo carinho. Como eu disse, agora são 77 amigos, a gente tem um monte de gratidão, um monte de agradecimento. Eu tenho certeza que todos nós somos envolvidos, né, nessa gratidão compartilhada, nesse mesmo pensamento, nessa mesma luz. Desejo a todos que esse domingo seja iluminado, que esses dias que se seguirão sejam repletos de oportunidade, de lições, e que para cada um de nós, jamais falte a força necessária para que a gente continue caminhando na direção do amor, no caminho como nós estudamos hoje. E esse caminho é através dos ensinamentos de Jesus, que nós interpretamos pelas lentes da doutrina dos Espíritos. Um grande abraço a todos e a minha gratidão também a essa equipe, Alan Diniz, Luiz Pessoa Guimarães, Geraldo de Tarso, pela oportunidade e pelo convite. Um grande abraço a todos. Domingo. Opa, desejamos junto, Luiz. Então que o meu abraço do Luiz vá alcançar vocês. Não importa que o abraço é virtual, né? Mas é um grande abraço. Abraço.